Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é uma revelação de Jesus, temos de reiterar sempre, uma revelação de Jesus, não de João. João foi o médium, psicógrafo, o repórter que teve um êxtase e depois passou para o papel. Viu coisas tão extraordinárias num plano infinito, que é o plano divino, com outra concepção de tempo e de espaço que na realidade não existem. E ao tentar transpor dessa esfera de luzes, o que vira para as dimensões finitas, o fez de uma forma que consideramos hoje simbólica, porque ele não pôde realmente relatar de maneira supinamente clara aquilo a que seus olhos, empobrecidos pela vibração da carne, haviam se desacostumado. Mas, de certa forma, isso enriqueceu a nossa vida, porque nos provoca o raciocínio, abre a nossa mente para que o Espírito possa, vendo o que João viu, entendendo o que por ele passou, possa nosso Espírito iluminar-se das grandezas do Reino Divino, que na imagem da Nova Jerusalém, capítulo 21, do livro das Revelações Finais, desce à terra para trazer até nós a paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus pode nos conceder a todos, porque ele é realmente o médium de Deus, como diz Emmanuel. E aquele que tem autoridade para abrir os selos do livro que se encontrava fechado, como na profecia de Daniel foi anunciado, para somente ser aberto no tempo do fim. Mas todo fim determina um início, por isso o mundo não vai acabar. O mundo vai continuar. Ah, irmão Paiva, de onde lhe vem tanta inspiração? Eu sei que o senhor está falando de improviso. Recorramos aos Provérbios, livro, no capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor Deus dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele que nos dá essa inspiração. E não somente a mim, a você, aquele outro, aquela outra, aquele grupo, aquela crença. Ele distribui o seu conhecimento a todas as consciências. Agora, cada uma absorve e transmite conforme a sua capacidade. E muitas vezes essa luz feérica, e que não faz sombra, ao descer a muitos e muitos, sofre a constringência das mentes ensombrecidas pela vivência comum, da craveira comum da vida terrena. Mas a verdade abre caminhos, rompe barreiras, derruba muros e fica de pé, porque é a verdade. Acrescentamos ainda esta advertência e, aliás, conforto de Jesus quando diz: não temais quando estiverdes diante dos tribunais, porque não sereis vós quem falareis, mas o Espírito Santo que falará por vós. Então, não temam pregar a palavra de Deus, o Evangelho, o Apocalipse. Vamos então ao Apocalipse de Jesus. Estamos explicando, já fizemos várias leituras. Vamos ver que a gente vai no improviso. E seremos convocados a apresentar aqui mais uma parte. Ora, realmente o Apocalipse é uma revelação de Jesus aos seus perseverantes seguidores a respeito do que viria a acontecer, como vem acontecendo e acontecerá sem falhas. Mas somente aqueles que se esforçam por ter olhos de ver e ouvidos de ouvir essas coisas percebem essa perfeita ação em marcha, que independe das decisões favoráveis a ela ou não de nossa parte. Nós semeamos, colheremos. Que houvermos plantado de bom ou de mal. Muita gente se espanta com a palavra karma. Já falei aqui várias vezes. Aí diz, pensam, é karma. Então é, que coisa para a gente pagar? Não. Karma quer dizer causa e efeito. Causa e consequência. Portanto, o karma será o mau karma, se você, com causas ruins, naturalmente só poderá receber consequências ruins. Mas se forem boas as causas, as consequências corresponderão em intensidade àquelas causas boas que você tiver provocado. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 1. Ora, ao mesmo tempo, nesse livro notável, que é uma revelação dos fatos que, abrir aspas, em breve devem acontecer, fechar aspas, Jesus se revela a nós, humanidade, como realmente ele é, para dar ao Apocalipse de público o aval de sua extraordinária autoridade. Apocalipse do Cristo, capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aliás, partes muito bem estudadas e explicadas por Yuri Smith, de quem já lhes falei algumas vezes e voltarei a falar. Nesta série de explicações ao simples de coração. Diante disso, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra, vem a pergunta: de que magnitude é a autoridade de Jesus, afinal? Ele mesmo revela no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Um pouco adiante, nos versículos 37 e 38, após combater a incredulidade dos fariseus, ao lhes declarar que Deus o santificara e o enviara ao mundo para servi-lo como filho do Altíssimo, versículo 36, Jesus reforça sua palavra ao reiterar, versículos 37 e 38, dizendo assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não me credes, crede pelo menos nas minhas obras, para que possais compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Meus amigos e meus irmãos, diante disso, vemos que neste planeta a autoridade de Jesus é a mesma do Pai Celestial. Ele afirmara: eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João, vamos repetir, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Deus e Jesus são a rocha sobre a qual podemos confiantemente construir, então. Alcançamos assim a compreensão de por que Moisés, no Velho Testamento, no seu cântico a toda a congregação de Israel, afirmou, lá no Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 1 a 4, vamos ver aqui. Podemos ir até o 6. Escutem bem. E no versículo 3 ele vai falar sobre a rocha, Moisés. Deuteronômio, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Está no Cântico de Moisés, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Olha aqui a citação da rocha. Em Deuteronômio, Pentateuco Mosaico, capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha. Sabemos hoje, Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É reto e justo. Por isso Jesus mandou construir sobre a rocha, que é Deus. Por quê? Está aqui no versículo 4, do capítulo 32 do Deuteronômio, de Moisés. Eis a rocha, o nosso Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É reto e justo. E logo em seguida, versículos 5, referindo-se àqueles que descumpriram o tratado com o Pai Celestial, com a humanidade de cima, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Isso me lembra, deixa eu puxar aqui, o quarto flagelo do Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ora, depois desses convites todos, pela palavra de Moisés, no capítulo 32 do Deuteronômio, o Cântico de Moisés, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Vai lá, vai. Porque, versículo 3, proclamarei o nome do Senhor Deus. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É reto e é justo. Mas em seguida, Moisés adverte quanto ao comportamento daquele povo. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Puxa, parece uma violência, não. O que é sacudir a consciência das criaturas? Então, hoje, Jesus falou, geração adúltera e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? E era Jesus. No Apocalipse, o quarto flagelo, vejam vocês, por causa da semeadura, ao aquecimento global, a camada de ozônio ferida, O quarto anjo, o quarto flagelo, capítulo 16, versículos 8 e 9. Vamos ver aqui o que é necessário ler. Reler, eu já li. Mas para explicar. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. O anjo derrama a sua taça sobre o sol, não porque ele seja um doido varrido. Se há um significado fácil de entender, são as obras humanas que derrama do conteúdo da taça do quarto anjo sobre o sol. E por esse fato, vem a aflição sobre os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Calor do sol. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, provocam aquecimento global, estouram a proteção da camada de ozônio. Ora, isso, apesar dos homens estarem se queimando com intenso calor, olha o problema do câncer de pele. E tanto tóxico na alimentação. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas. Ao invés de pedir a Deus inspiração para corrigir isso, ainda blasfemam contra ele, que tem autoridade sobre estas pragas, que nós, seres humanos, disparamos sobre nós. Isso é o maior contrassenso. E mais, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, darem glória. Senhor, estás com a razão. É isso mesmo, vamos corrigir isso aqui. Vamos unir nossas mãos, vamos assinar muitos tratados, fazer alianças, e vamos corrigir, afinal de contas estamos na Terra. É a nossa morada única, não é? O Kennedy, o presidente Kennedy, dos Estados Unidos, já disseram isso há muito tempo. Mas não é assim que ocorre, não. Alguns até levam no deboche os ecologistas. Há muito tempo são chamados de ecochatos. Mas chata vai ser a situação em que a humanidade se verá ou terá de confrontar se não tomar juízo. Deve-se levar a sério a grande tribulação anunciada por Jesus no Evangelho. Isso não é brincadeira. Mas eu quero fazer uma perguntinha a vocês, porque eu venho aí tratando dos 144 mil selados e já expliquei, avancei, provando, porque no mesmo capítulo está também aquela passagem dos glorificados e seu cântico também, que o rebanho único, os salvos, digamos, não são apenas 144 mil de Israel, então o resto da humanidade não serve, está podre. Isso é privilégio demais. Respeitamos o povo de Israel como o povo alemão, povo russo, os palestinos e todos os mais. Por isso não podemos aceitar exclusivismo. Mas ali, na visão dos glorificados, encontra-se uma coisa que o irmão Zarur também já revelara há muito. A 1 de outubro de 1972, no Gavino Virdes, em Ribeirão Preto, São Paulo, na proclamação do Apocalipse de Jesus, restauração da unidade humana e espiritual. Ele diz aqui, uma certa altura, assim, trechinho. Se Jesus afirmou que haverá um só rebanho para um só pastor, que é ele mesmo, sabia perfeitamente o que estava dizendo. Saibam como ou não saibam, o rebanho único é uma realidade. A nenhum cristão digno deste nome é lícito pôr em dúvida a palavra do fundador e supremo governante da terra. A todos os escarnecedores só nos cumpre dizer, irmãos e irmãs, o rebanho único não foi formado no evangelho que vocês leram, mas no Apocalipse que vocês não entenderam, pois, na verdade, já está formado no reino de Deus. É a visão dos glorificados. Ele conceituou, mas não teve tempo de aprofundar. É o que nós estamos fazendo aqui. Atenção, mocidade. Atenção, não somente os jovens do corpo, também os de espírito. Estudem isso aí. Não disse Zarur que o rebanho único já está formado no céu? E é onde João Evangelista vê e relata no capítulo 7 do livro das profecias finais que ele, depois de ver a selagem dos 144 mil de Israel, vê-se diante de uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Pensem no que Zarur também deixou, numa visão avançadíssima. Toda a humanidade é cristã, porque é hora de surgir no horizonte do mundo o cristianismo integral, o cristianismo do próprio Cristo Jesus, que fala na formação de um só rebanho para um só pastor. Eu ia mais adiante, mas vou parar por aqui. Mas eu tenho uma perguntinha a fazer a vocês, depois de tudo isso. O Israel é hoje quem mesmo? De toda a humanidade. Como estávamos explicando antes de entrarmos na rede da boa vontade, quando estamos percorrendo os caminhos dos capítulos e mais um volume de O Brasil e o Apocalipse. Por isso vocês podem reiterar, agora mais do que nunca, Israel é hoje toda a humanidade. Toda a humanidade. Esse é o Israel divino de que nos fala São Paulo. Toda a humanidade. Quando finalmente houver aprendido a se amar. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E em suas sagradas mãos temos a segurança divina de que precisamos para vivermos a paz de Deus. Deus está presente. Sim.